Eu tinha telefone até uns meses atrás e acabei tirando o aparelho, porque só serve pro call center me ligar, e eles sempre ligam 8 horas da manhã do sábado. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade. E eu sou o Douglas Monteiro, tudo bom? Eu sou Paulo Zanella. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana de Papo de Calçada. Hoje com duas vozes novas, vocês perceberam aí na entrada, o Douglas e o Paulo. Já vou pedir para eles se apresentarem, né, da onde eles vêm, o que, que eles fazem, e depois a gente começa aí com essas tecnologias que já foram ultrapassadas, que ninguém sabe mais, que essa geração Nutella do milênio novo aí, que não sabe nada o que, que é ter que formatar o computador usando disquete, não sabe nada dessas coisas aí. Então, e aí, gente? Quem quer começar a se apresentar? Meu nome é Douglas, conhecido como Dodô. Sou designer, também produzo podcast. Conheci o Gui aí no grupo de podcast. Obrigadão aí pelo convite. Opa! Produzo o Iter Ideia, um podcast de design. A gente fala sobre tudo lá. A gente fala muito sobre design, até pra quem não é designer, pra ficar bem palatável pra todo mundo, assim. Trabalho com isso, gosto muito de tecnologia e hoje tô aqui pra gente dar risada aí sobre essas coisas que a galera nem faz ideia de como funcionava. Eu sou o Paulo Zanella, estou aqui do interior do Paraná e gosto muito de tecnologia também. Conheci o Guilherme aí no grupo do Facebook, né, atrás de gente pra gravar podcast. Deu hoje dele me convidar aí, ficou muito agradecido pelo convite. Vamos relembrar o tempo que não era fácil, né, que não tinha tudo na mão, tinha ficar meia hora pra ver uma fotinha no Google. Pois é, eu que agradeço aí a presença de vocês. E bora aí, a gente tava conversando em off aqui, né, algumas coisas, algumas ideias, e eu acho que a unanimidade que todo mundo lembra é a tal da Lan House, né, gente? E o que tinha lá, aquela correria pra gravar coisa em CD, nem pendrive tinha direito ainda, né? Assim, gravava no disquete. Anos 2005, né, 2003, 2005, aquela época ali. Não tinha... O CD salvou muita gente, né? Total, a gente até comprava aqueles CDRW pra gente poder gravar uma coisa, jogar e aí depois apagar Nossa, tudo e gravar de novo. É Nossa, mesmo. CDRW salvou muito a minha vida, porque você economizava uma grana, você pagava caro uma vez e você usava umas 20 vezes. Depois ele parava de pegar, então você tinha que ir contando, assim, era mó loucura. Cara, eu não tava lembrando desse CD, cara, que ele era regravável, né? É tipo um pendrive, assim... Ele era mas ele tinha a vida útil também, você não... Então, os meus duravam no máximo umas 20 vezes, assim. Até eu ia riscando nos meus CDs, assim. Colocava 1, 2, 3, 4, chegava na 20ª vez, eu nem colocava mais. Porque eu lembro uma vez que eu acabei perdendo uma lista de músicas que eu adorava, assim. E aí eu ia demorar mais, tipo assim, mais duas noites pra baixar, porque eram 40 megas, sabe? Loucura. Caraca. Acho que o mais legal do CD era você ter que cuidar pra não riscar ele. Aí você passava álcool, perfume, acho que nada daquilo funcionava pra tirar risco, né? Mas pasta de dente, vocês não passavam, não? Esse eu não cheguei Nossa, a passar. Nossa, lembro que até tinha uma galera que vendia uns produtos que tirava os riscos. Eu sempre pensei, eu falei, meu, é impossível tirar um risco num CD, não faz sentido isso, já tá arriscado. Pois é. Mas a gente era muito novo, a gente acredita. Mas vocês estão falando, igual, tem a Lan House, e junto com a Lan House, que morreu na mesma época, é a locadora, né? Locadora de DVD. Antes era fita, aí depois veio a locadora de DVD. Todo mundo tinha DVD em casa. Nossa. Que era um sacrifício também, né? Cara, não faz dois meses que fechou a última locadora daqui? É mesmo? Sério, ainda tinha, cara. Eu não sei como que tinha, do que eles viviam. Não sei o que eles faziam, mas estavam vendendo CD, tipo, a DVD a 5 pila cada um. Não sei se conseguiram vender tudo. Mas você vai passar onde, cara? Não tem nem... O meu computador que eu comprei no ano passado, o notebook, ele não vem mais com entrada pra CD. Pois é, não tem mais a porta, né? E, tipo, não, eu não tenho... Eu até tenho bastante CD da época que eu gravei nas One Houses, ou depois que eu consegui comprar um computador mais velho, assim, aí eu gravei muito CD, tinha muito CD, tinha estocado aqui várias aquelas portas CDs, assim, e hoje, meu, eu não tenho um DVD, não tenho um computador que passe CD, eu nem sei, se eu tiver um CD aqui e quiser escutar música, eu não perdi, já era. É foda. É, muito foda, mas eu lembro que eu ia muito em locadora... E eu sempre esquecia de rebobinar a fita, eu sempre pagava multa, velho. Eu fui, caraca, eu tinha que rebobinar, eu esquecia, eu só lembrava quando eu dava pro cara, o cara colocava na maquininha. Ih, você esqueceu, é 50 centavos a mais, sabe? Era uma multa... Que era um roubo, o cara cobrar pra rebobinar a fita, sendo que o cara só fica lá o dia inteiro pra fazer isso. E ele tinha uma maquininha lá, mó simplesinha, colocava 5 fitas de uma vez só, e já rebobinava tudo de uma vez, mas na época a gente aceitava, sabe? Eu não sei porque a gente aceitava esse tipo de coisa. O povo era mais inocente. O povo era... Não, é que era o prazer de assistir o filme ou ver aquilo na sua TV, né? No começo, quando o videocassete começou a ser, era muito grande, né? E o trabalho de rebobinar a fita nem passava pela cabeça da gente. Hoje tudo na Netflix ali fácil, sim, né? Sim. E eu lembro que junto com a locadora tinha, tipo, não sei com na família de vocês, mas aqui tinha, sei lá, o meu pai e eu, que era o filho mais velho. A gente era meio que os guardiões das fitas cassetes. Então a gente ia até a locadora pra fazer a seleção dos melhores filmes pra passar, pra alugar na sexta-feira, pra devolver só na segunda. Tinha esse macetinho aí. E a gente ia lá com toda uma curadoria, tentando ver os melhores filmes e um filme não repetido. Era, pra todo mundo ver. Sim, e era o fiador tipo da fita. Tipo isso, o fiador da fita. Caraca, é verdade. Tinha que devolver isso. Segunda-feira. Cara, e engraçado, né? Assim... Querendo ou não, isso era o momento de reunir alguém, a família, às vezes alguns amigos também, né? Eu lembro que eu fazia isso muito com um amigo de escola. A gente estudava de manhã, aí à tarde não tinha nada pra fazer, né? Aí eu chegava na casa de alguém e falava assim, ah, vamos lá na locadora. Sempre tinha alguém que tinha uma conta, o pai tinha uma conta. Aí vamos lá, aí chegava lá, alugava o filme, escolhia, ia todo mundo assistir aquele mesmo filme, né? Hoje em dia as coisas estão tão fáceis de você ter streaming, às vezes até baixar mesmo o filme, que assim, cada um assiste o seu, né? Não tem muito essa coisa de, ah, vamos assistir um filme, né? Vamos ali escolher um filme pra gente assistir. É meio louco, né? É nostálgico, cara, né? Aqui em casa agora, né? Na Smart TV, a minha mãe usa a minha conta do YouTube, né? Na verdade, tive que fazer outra conta pra mim depois que ela começou a usar, que só tem Velho Oeste, filme de antigamente, Mazaroff, aí ela tava sujando tudo meu feed do YouTube, né? Fiz outra conta pra ela. Nossa, daí. Mas é maneiro ela relembrar. Então, porque hoje tá bem fácil, é até ruim, porque aqui, muitas vezes, minha mãe tá assistindo aqui na sala, aí se eu quero assistir alguma coisa, eu quero muito assistir, eu tenho que ir pro computador, aí meu irmão já fica no celular, e aí, tipo, cada um tá assistindo uma outra coisa, e aí você vê um momento ou outro, assim, num domingo, que todo mundo para e vai ver algum filme junto, assim. E eu sinto de falta disso. A tecnologia unia muito mais as pessoas hoje. É muito mais fácil ficar próximo hoje, mas ela acabou afastando a gente um pouco. Verdade. Mas vamos pegar umas outras coisas assim, fora esses CDs, DVDs da vida, as fitas, né? Que é o lance do telefone, cara. O telefone fixo. Foi até o Paulo que deu a sugestão, né, Paulo? Porque assim, antigamente, hoje em dia, tem alguém que tem telefone fixo em casa, assim? Nossa. Que pede uma linha. Cara, eu estive por muito pouco tempo aqui em casa, mas não compensou, porque ninguém tinha mais, né? Uns 2-3 anos atrás, já pouca gente tinha, a gente colocou aqui, mas não adiantou, a gente mandou tirar. Só por causa da banda da internet, não adiantava. Nossa, eu tenho a minha por causa da internet. Só por causa da internet. E eu tinha o telefone até uns meses atrás, uns 6 meses atrás. Só que eu acabei e tirei o aparelho e falei, foda-se, porque só servia pro galera do call center me ligar. E eles sempre ligam, tipo, 8 horas da manhã, legal, sabe? Num sábado. Você fala, caraca, velho, eu tô dormindo. E aí eu fiquei muito puto outro dia, desmontei tudo, sei lá o quê. Doei o telefone. Mas só tinha pra isso, pra galera do call center me ligar e me oferecer cartão de crédito num sábado, 8 horas da manhã. Como é que alguém pode fazer isso, meu? É muita sacanagem. Mas, assim, falando de telefone, porque tem o telefone com dígito, né? Próximo ao celular, aqueles celulares de os tijolinhos, né? Que é outra coisa que ficou pra trás aí, esse tipo de celular. Mas vocês lembram do telefone de disco? Nossa. Aquele que você tinha que dar a voltinha no número, segurar, soltar e depois ir realmente discando, né? número por número? Eu acho mó bonito. Como design, eu acho mó bonito, assim. Mas eu imagino a dificuldade pra você lembrar um número e fazer uma giratória. É uma mecânica incrível que as pessoas tinham. Porque eu esqueceria na terceira voz. Isso a gente... Eu aprendi, nunca vi, nunca tive um, nunca vi um de perto. Mas aprendi depois, muito tempo depois, na informação inútil, que você tinha que pegar o número e discar até o final. O disco girar até o final pra você discar todos os números. Tinha uma coisa assim que você tinha que fazer lá. Você tinha que colocar o dedo, tipo, no círculozinho assim, você tem que colocar no buraco certo, porque você colocar num buraco no final e tentar chegar no 9, você não vai conseguir chegar. E aí você tem que ir até o 9, até o 0. Mano, é muito trabalho, muito trabalho. É tipo um cofre, né, assim, é porque você põe o dedo aí, tipo, ia até o 9. Aí você soltava, o disco voltava de novo, lá no começo. Aí você botava o dedo de novo e puxava até o próximo, esperava. Cara, só pra ligar, eu acho que demorava um minuto só pra você discar o número. Isso quando dava linha. Quando dava linha, que às vezes não dava linha. A linha tava muda, dava alguma coisa desse tipo. Ligar pra polícia era outra coisa, né? Vocês estavam lá dentro de casa. Até conseguir ligar. É, por isso que naquela época tinha aqueles assassinos em série, o maníaco do parque, essas coisas que até a pessoa denunciar, não tinha telefone, não tinha essas coisas. Tinha, nossa. Pior que o telefone sempre proporcionou pra gente as melhores coisas da vida. Eu lembro, e até bate saudade às vezes, daquele barulhinho do modem pra fazer internet de escada, sabe? 50 kbps. Sim. Caraca, velho, que delícia. Só podia usar depois da meia-noite a internet, né? Pra gastar um pulso só. É verdade, tinha isso aí com aqueles provedores da Telefônica ou da IG. Nossa. E aí você ficava, tipo, colocava uma música pra você baixar, você colocava umas 11, uma meia-noite, aí você acordava umas 5, 6 horas da manhã, aí baixou 4 megas, sabe? Não é nenhuma música mega pesada, e aí você tá ok, beleza. Ficava muito feliz que eu baixei uma música. Loucura. Baixar coisas era algo muito legal, né? Muito diferente, né? Você ter um produto que veio... Por um fio, né, cara? É, era imagem, né? Não existia YouTube nessa época e não tinha como você ver um vídeo. Não, acho que as únicas vezes que eu tentei, eu consegui ver um vídeo, assim, a primeira vez que eu vi online, assim, talvez foi no Dremovie, assim, ó. Naqueles programas Dremovie, Kazaa, que você conseguia baixar um vídeo. Que era tipo, saudades, Emule. Você ficava... Baixei muito vírus no Emule. Que era onde você conseguia, aí você tinha que hackear, tinha que saber os canais certos, os nomes certos, digitar tudo certo. Às vezes você queria um vídeo e falava, nossa, eu queria um vídeo de 2 minutos de tal coisa. Você baixava, vinha, sei lá, uma pornografia, ou via um vídeo nada a ver, via, tipo, os nomes estavam certos, mas o conteúdo você nunca poderia conferir pra ver se era o conteúdo certo. A internet era deep web mesmo, você tinha que ter todos os links. O Emule, ele era muito escroto, cara. Porque, assim, pelo menos eu fazia assim, né? Eu pesquisava dentro do programa mesmo. Porque o Torrent, você ainda vai num site e pega o link do Torrent e ele joga direto pro programa. O Emule, não. Você pesquisava ali no próprio programa, aí vinha uma lista gigantesca, sei lá, a música do momento. Aí você pesquisava e vinha aquele monte de link. Aí você tinha que olhar lá. Então tinha mais ou menos um macete de olhar o tempo da música e o tamanho dela pra você baixar. Mesmo assim, ainda vinha... Por exemplo, eu tenho uma... Que eu sempre gostei de escutar álbum, sabe? O artista lançou um álbum, eu não baixava uma música só, não. Eu gostava de baixar todas. Aí eu tinha que pesquisar música por música e baixar pra montar o álbum. Eu tenho até hoje ali um álbum da Pitty ao vivo. Era Desconcerto. Que tem uma música no meio... Que é de uma rádio. Sabe quando o locutor dá aquela... Pra puxar a música, sabe? Fala o nome da rádio, não sei o quê. Caraca. Tem até hoje aqui, cara. Eu tenho essa música e eu escuto... Eu nunca baixei de novo nem nada. Eu escuto sempre ela com esse locutor falando no início da música. Caramba, meu. Que loucura. Você falando aí que tinha um locutor, né? Quando você... Então, tinha a fita de áudio. Colocava no toca-fitas e você gravava da rádio a música. Era o primeiro jeito. De baixar a música. Esse era muito trabalhoso. Eu não cheguei nessa época, não. Isso aí, meus tios fizeram muito isso. Eu já peguei o final dessa época aí já. Eu acho que eu lembro que uma vez com meu pai, eu era molecão assim, eu cheguei a gravar um disco, uma fita, na real, uma fita, aquelas fitas cassete com do Mamonas Assassinas, assim. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, cara, que incrível. Tem agora é tudo meu. Eu posso escutar a hora que eu quiser. É isso mesmo. Eu não preciso esperar a rádio tocar de novo. Porque esse era o grande desafio, né? A grande manha, você escutar a música a hora que você quisesse. Eu lembro que nessa pegada de escutar as músicas que eu queria muito, assim, eu acompanhava muito rádio, principalmente a Kiss. Eu virava o ano escutando aquelas 500 mais da Kiss. E eu acho que eu cheguei a gravar uns CDs, assim, com a rádio tocando, assim. E eu sempre gravava. Eu tive por uns 5 anos consecutivos, assim, vários CDzinhos, já era mais pra frente. Mas passava do rádio e gravava as músicas da rádio. Eu adorava a rádio. Muito bom. Não, é só aproveitando, porque não é um pouco fora da pauta. Mas, já que nós estamos falando de rádio, uma coisa que eu não vejo hoje em dia, apesar também que eu não escuto mais rádio como eu escutava antigamente, mas é aquela tradução da música. Vocês lembram disso? Geralmente era à noite, cara. Sim. Hoje em dia eu não vejo. Era tão legal, cara, você escutar, aí o locutor fazia aquela voz, né, quando era música romântica, ele fazia aquela voz empossada assim e tal. Era muito legal aquilo. Você ficava pra descobrir, né, o que que a música significava, porque não estudava inglês nessa época, era criança. Aí você, essa música fala isso, não sei o que, tá? Era aqueles love metal, essas músicas assim. Nossa, tem muito isso na memória. Nossa, pior que dessa pegada aí de ver as traduções, eu lembro também que eu entrava num site, acho que na época o Cifra Club tava começando a passar pra internet, assim. E aí eu entrava no Cifra Club e escrevia as letras na mão, assim, ó. Pra mim ficar tentando decorar depois. Escrevi em inglês e em português. Mas é muito difícil. Que trabalhoso, velho. É que ainda tem a... É um programa nostálgico que tem no sábado, acho que à noite, na Rádio T, aqui no sul, aqui no Paraná. Só que eles só fazem por causa da nostalgia mesmo, né? Não é que alguém quer saber mais, né? Não precisa mais também, né? Ah, cara, mas era muito bom. Nossa, é muito bom. E aí a gente vai vendo, tipo, em questão de música, você vai depois, sei lá, eu lembro muito dos MP3 Player, que é um pouco mais pra frente, assim, aqueles pequenininhos. Aqueles pequenininhos, que era a pilha. Isso! Nossa, que cabia 10 músicas. A pilha durava, tipo, uma tarde, cara, assim, e todo mundo queria escutar, só tinha um, 5 amigos só tinha um, cara, e daí todo mundo queria escutar. Pior que, eu acho que isso aí começou os pendrives, né, porque eu lembro que depois, um pouquinho depois, lançaram uns que já eram USB, que já vinha direto no USB, você podia usar ele como pendrive, você não precisava mais de um cabo, e, cara, era muito bom, assim. Eu nunca tive um original, mas tive uns paralelos da Santa Efigênia, assim. Eu tive um desse também, mas assim, a gente tá pulando uma etapa que é uma coisa que era muito dessa época também, que era, foi o que o MP3 Player matou essa tecnologia, que era o Discman. Nossa. Que eu lembro que eu cheguei a pegar ali na quinta série, o pessoal levava, sabe, o Discman pra escola pra escutar na hora do recreio, aí botava o fonezinho e ficava ali curtindo a música. Nossa, eu lembro demais disso. Caraca, Discman, é, aí depois veio o MP3. Nossa, é verdade, eu lembro que eu já cheguei numa loja e os Discman eram lindos. E assim, e você tinha que ter todo um cuidado pra não... Nunca cheguei a ter um, assim, mas eu namorei por muito tempo vários Discman, eu achava lindo, meu. Nossa, cara, eu tive um. O mais maneiro, você tem que usar cinta, né, pra poder usar. Usasse um calção meio frouxo, você derrubava o calção, cara. Porque ele era pesadão. Eu tive, né, um, mas dava muito trabalho. Sim, a galera até usava uns macacão pra pôr ele na frente do macacão também. Tipo, era uma tecnologia que movia o mundo, sabe? E era revolucionário. Eu acho que ia 4 ou 6 pilhas. Cara, 4 ou 6 pilhas pra você tentar ele. Nossa, não era a gente acabou coisa. Com o planeta esse Discman, né? A poluição de pilha foi toda nessa época. Sim, né? E não existia pilha recarregável nessa época? Eu não lembro de pilha recarregável. Tinha. Porque meu pai tinha uma, porque ele tinha uma máquina fotográfica que era a pilha. E aí ele comprou, veio até do Paraguai. Eu acho um amigo dele foi no Paraguai e trouxe umas pilhas recarregáveis. Aí você punha lá, não durava nada. Assim, você punha lá e batia umas 20 fotos e já era. Assim, a pilha, não, por causa do flash, né? Não durava nada. Mas, máquina fotográfica é uma tecnologia que não existe mais também, né? Nossa, aquelas digital, assim, que tinha um cartão de 16 megas pra você colocar todas as suas fotos. Não, máquina de filme ainda, hein? Mais antiga ainda. Vocês lembram? Verdade. Os Kodak com 12. 24. Nossa. O maneiro era você tirar a foto e não ver a foto, né? Você tinha que esperar ir pra cidade, ir pra reveladora e voltar a foto. É. Tudo acabado. Sim, aí o olho vermelho. E aí você chegava na boca. Quando você pegava a foto, falava, ixi, errei no filme. Eu peguei um ISO muito alto. A foto ficou mega clara, ficou muito escura, porque você pegou um ISO muito baixo. Nossa, era muito trabalhoso. A galera era fotógrafa naquela época, meu. Não, e até assim, hoje em dia não usa mais esse dizer, né? Mas que era quando a pessoa queimava o filme, sabe? A pessoa passava uma vergonha, aí falava assim, ó, fulano queimou o filme. Que nessa época, né, o filmezinho, você não podia abrir ele na luz do sol, né? Tinha que abrir lá no estúdio pra revelar a foto. Se abrisse na luz do sol, aqui você perdia todas aquelas fotos ali, já era, queimou mesmo, né? Não presta pra mais nada. Nossa, meu, é tipo meio doido, né? A gente pensar que, sei lá, 15, eu acho que uns 15, 20 anos atrás, era só isso que tinha e era a coisa mais avançada e todo mundo ficava lindo. A minha mãe não larga as fotos, apesar de ser velho, minha mãe não larga as fotos que a gente tinha desde pequeno nunca, sabe? E prefere as antigas do que as digitais hoje. Verdade, cara. Acho que a gente favorizava mais. Tem mais alma, né? É, a tecnologia tem essa coisa, né? Igual a gente falou da questão dos filmes, né? Essa questão de tirar foto também, uma coisa que eu fico vendo muito é o pessoal, por exemplo, vai num show e ficar filmando ou tirando foto do show, em vez de curtir, sabe? Não, nem ver o show. É, entendeu? Você vai começar, a banda vai entrar no palco. Aí vai aqui muito celular pra cima. Aí o cara vai filmar aquilo ali, vai chegar em casa, vai ter que apagar, porque a memória dele vai estar cheia. Eu não entendo muito isso. Não consigo entender as pessoas que fazem isso. Mas acaba perdendo um pouco, né? Essas experiências, assim, por causa da tecnologia. Porque é meio louco, né? Porque a pessoa pagou, sei lá, hoje o ingresso é muito caro. Você vai pra qualquer show, sei lá, a meia de qualquer coisa lá vai estar R$150. Se você pegar lá atrás na arquibancada, se você for na pista, R$300. Aí você paga R$300, se desloca, cansa, pega fila, passa fome, passa sede, calor, pra você ver um show na tela do celular, numa gravação ruim. Cara, isso parece ser um DVD, não sei, faz qualquer outra coisa. Mas é muito, não faz sentido nenhum. Porta do Fundo fez um vídeo esses dias sobre isso, não sei se chegaram a ver. Não. O maluco chama o pessoal pra ir pra casa, ver o show lá, e fica assistindo na televisão o que ele gravou no celular. Né? É engraçado pra caralho. Tem uma ideia, uma frase que fala, não sei se é verdade ou não, mas diz que em uma hora hoje, do século 21, né, uma hora 2018, 2019, aí, é tirado mais foto do que no século passado inteiro, cara, no século 20 inteiro. Caraca, eu não duvido. Quantas fotos por minuto não é tirado no mundo hoje? Nossa, é louco, né, velho? Oh, o Instagram tá aí, cara, o Instagram é o quê? É foto, é todo mundo, toda hora, o cara vai comer alguma coisa, tira a foto do prato, tira a foto do gato cagando, é isso aí, cara. Cara, a gente banalizou. O mais legal de tudo isso é que aquela série Aliens da History lá não vai ter no futuro, né, cara? Porque ela lida com mistérios, não saber como construiu as pirâmides, ou como foi, como os caras tinham tecnologia no passado. E daí agora tudo documentado. Tá tudo registrado, né? É tudo muito fácil. Os antropólogos não vão ter trabalho no futuro. Eu sempre fico pensando que, sei lá, daqui a 100 anos, sabe? As pessoas vão olhar assim as nossas fotos, de como a gente tirava foto, como a gente interagia com tecnologia, a gente indo pra show e usando o celular pra gravar um show e estando no show, que não faz sentido nenhum. E ela vai falar, nossa, como as pessoas eram estúpidas, como elas usavam esse negócio de forma burra, como você é burro. Como elas eram dependentes disso, né? Eu imagino isso, cara. Essa criançada que tá nascendo agora, eu acho que eles vão saber lidar melhor do que a gente, sabe? Acho que isso pra eles vai ser natural, assim. Igual pra gente é beber água, assistir TV, né? Vou pegar uma coisa que é tecnologia. Como pra gente ir assistir TV, pra eles vai ser um celular, vai ser qualquer tecnologia. Então acho que eles vão olhar e vão falar assim, nossa, vocês usavam isso assim, tem certeza? Nossa, é tão errado, pra que isso? Tem até um filme do Adam Sandler, que ele faz aquele Gente Grande, que retrata um pouco disso aí, que ele leva as crianças tudo pro interior, assim, e aí as crianças chegam numa sala, assim, e tem uma TV de tubo. Aí as crianças olham assim, nossa, pai, por que que tem uma caixa atrás da TV, sabe? Cara, mas minha sobrinha, mano, ela tem 7, 8 meses e ela tem um telefone de brinquedo, né? E aí a gente dá pra ela e fala alô, ela bota na orelha. Eu não sei, tipo, nunca vou ser da minha idade, mas já não tinha essa noção, sei lá. É, as coisas eram muito diferentes, né? Sim, cara? Não, a minha irmã, ela tem 3 anos e ela abre o Netflix sozinha e coloca no desenho que ela quer sozinha. 3 anos de idade. É tipo, eu fico, meu Deus, como isso? Não, mas eu acho assim que essas tecnologias, principalmente o touchscreen, ele é muito intuitivo. E elas são desenhadas, são planejadas pra ser intuitivo. É pra qualquer pessoa pegar e mexer, realmente. É porque, assim, se você não desenvolve um produto aí, o Douglas pode até, né, se eu tiver errado, ele que é da área aí, design. Mas eu acho assim, você não desenvolve um produto pra uma pessoa não usar, sabe? Pra uma pessoa ter dificuldade. Acho que você desenvolve um produto pra todo mundo usar, porque quanto mais pessoas usarem, mais vai vender o seu produto. Então, é muito pensado assim, o touchscreen, né, porque ó, a imagem, pufo, tocou ali, né, apertou, já era. Não tem segredo. Agora, se você pega, por exemplo, faz um teste, pega um celular desses mais antigos que era de botão, se você jogar na mão de uma criança ou até mesmo de uma pessoa mais idosa que não teve contato, ela não vai conseguir mexer, ela vai achar difícil, o design é complicado, você tem que entrar e sair de várias coisas. Então, o smartphone, né, essas tecnologias smart, elas estão muito bem desenvolvidas, muito intuitivas. Total, a gente hoje tem tipo equipes mega gigantes assim, que você foca em várias pessoas e vários públicos, você não foca só na média não, você faz pra uma criança de 10 anos, que não é o seu público geral, mas está ali inserido, a um senhor de 80 anos que também vai querer mexer, sabe? Todo mundo quer mexer hoje com tecnologia, e é diferente quando você vai pra passado. Antigamente as coisas tinham que ser só funcionais, você tinha que se virar, tipo, que a gente comentou do Dremove aí, que era um puta trabalho, você tinha que olhar os kbytes, era muitos passos pra você fazer isso, e acabava que só uma parte das pessoas acessava. Hoje a gente quer que muitas pessoas acessem, então, meu, se eu puder fazer com que você acesse todo um conteúdo com um clique só, pra gente é perfeito, sabe? É muito mais fácil do que você ficar tendo que ver vídeo no YouTube pra um tutorial pra você poder mexer num programa. Acho que essa é a grande sacada das novas tecnologias, sem dúvida. Isso é engraçado, aqui tem alguns bancos que ainda não, os caixas não são touch, né? Ainda são no botão, cara, você se pega, você vai lá mexer algum dinheiro, alguma coisa, você se pega tocando na tela aí lembra, mas pô, não é touch, cara, daí dá um bug na cabeça da gente. Pior que a gente falando de celular, eu lembro a primeira vez que eu vi um celular com Bluetooth, que foi tipo assim, foi a tecnologia mais revolucionária, que você conseguia passar um arquivo pro seu amigo, uma foto em real time, estando do lado dele, assim, e era a coisa mais genial e mais maravilhosa. Dá pra você trocar músicas, 5 músicas, 10 músicas, e você conseguia colocar uma musiquinha ali, uma foto, falar, ó, coloquei a minha foto de papel de parede no meu celular. Nossa, que demais, que demais, que incrível isso. Então, uma história maneira que tava eu, um colega meu, dentro do ônibus, cara, e vindo do trabalho, e ele não tinha o meu número, daí eu queria passar meu número pra ele, né? E eu e ele entrar no mesmo banco, brother. Aí mas como é que vamos fazer? Não tá pegando torre, não consigo enviar o número pra você, não consegui. Aí conseguimos lembrar que se ele olhasse na tela do meu celular e anotasse no celular dele, eu conseguia pegar meu número, cara. Eu fiquei umas 10 minutos pensando como que eu ia passar se não tinha torre por Bluetooth, como eu vou fazer? Isso é muito engraçado. É só anotar também, né? Funciona, papel, caneta. Só anotar o número, cara. Nossa. Não lembrava que dava pra fazer isso. E hoje a gente só lembra o nosso número, né? A gente não precisa saber mais o número de ninguém. Acho que eu sei o meu número, o da minha casa e o da minha mãe. Acabou, eu não sei mais o número de mais ninguém, velho. Verdade. Não, antigamente o pessoal tinha orgulho, né? Assim, o meu avô, por exemplo, ele sabia o número de todos os parentes, sabe? Com DDD e tudo. Aí ele falou assim, qual é o telefone de fulano de tal? Lá em Belo Horizonte. Aí ele falava, tal número, sabe? Esse era o orgulho, sabe? Ele sabia todos os números. Hoje em dia você joga no celular, eu nem preocupo, sabe? Ah, deixa eu olhar aqui, às vezes nem o meu eu lembro. Assim, principalmente quando eu compro, troco de número, né? Um número novo. Eu não faço questão de, vou decorar esse número aqui, porque se alguém me perguntar, eu tenho que saber ele. Eu anoto ali meu número, e eu chego no lugar, eles pediram o meu número, eu olho, não, peraí, deixa eu olhar aqui, aí eu olho e passo. Com o tempo eu decoro, tá? Mas não faço questão. É uma extensão da mente, né? Uhum, é, com certeza. Total, tem até umas críticas de uma galera da área de design que critica um pouco disso, porque talvez a gente fique mais burro por causa disso, porque a gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe. O Google sabe, só que a gente já conta com o Google na nossa cabeça, sabe? Ah não, relaxa, isso aí eu sei fazer. Você não tem a menor ideia, só que você já tá contando com o Google pra você poder fazer aquilo. É tipo, muito louco, né, velho? Mas assim, já que você puxou esse lado aí, eu não concordo muito com isso. Sabe por quê? Porque eu acho que tem certas informações que a gente não precisa saber. Porque eu sou da área de engenharia, sabe? Engenharia, a gente trabalha muito, assim, manutenção, construir, né, alguma coisa nova. Então, você tem que ver ali como é que você vai construir, o que, que você vai precisar. Aí, assim, só de componentes eletrônicos, vamos pegar, né, aqueles, quando você abre ali alguma plaquinha. Cara, você vai saber cada componente daquele ali, o que, que é. Sabe, como é que você mede e tal. Eu mesmo outro dia tava dando manutenção no equipamento, assim, não tinha como eu saber todos os coisas, mas eu fui ali no Google, olhei o número de série lá, pesquisei, ah, é assim e tal. É, tipo, eu sei como usar, eu não sei, eu não decoro o que aquele equipamento é, mas se eu ver ali no Google, eu sei o que eu faço com aquele equipamento. Então, acho que tem uma diferença aí também de você decorar alguma coisa e você saber usar aquela coisa. Total, total. Faz muito sentido isso. Porque eu acho que só decorar também, acho que é até pior, porque se você uma vez pegou uma informação errada, você decorou a sua vida inteira uma informação errada, e você vai pegar esse costume de repassar sempre essa mesma informação que não é verídica. E aí, nesse caso, a gente ganhou muito, assim, disparado. Sim, tem essa crítica na educação também, né? Eu fiz um pouco de pedagogia e tem muito essa crítica de... A escola, né, ela tá lá pra você decorar a matéria, né? E ela devia ensinar como você faz pra pesquisar, né? Usar a tecnologia hoje já pra você aprender naquilo que você precisa naquele momento, né, cara? É um negócio bem complicado, bastante discutido. É verdade. É isso. Se tem uma coisa que a tecnologia ensinou pra gente esses últimos anos, é que não adianta você ficar parado e aprender uma coisa e achar que você vai fazer isso a vida inteira. Eu não sei se vocês chegaram a fazer curso de datilografia, que era tipo... Não. Sim. Que foi tipo um boom. A SDF, JK. Exatamente, JK, que tinha gamificação e sei lá o quê. E tipo, nossa, pra você ser um profissional no mercado, você precisa ter um curso de datilografia, sabe? Porque é o futuro. E tipo, cara, não é só isso, sabe? Digitar rápido, né? Você tem que digitar rápido. É muito louco isso. Morreu, né? Isso aí também, né? Curso de datilografia, acho que tem pouco agora, né? O que que usa mais? Esse call center, alguma coisa assim pra... Agora eu vou até lembrar agora vocês, vou bater no coração de vocês com uma nostalgia muito grande, que foi o meu curso de datilografia que realmente eu me formei, que foi o MSN. Nossa! Foi ali que eu aprendi a digitar, fácil. Nossa, e ainda digitava com as abreviações, né? Os emoticons. Como é que chama? Emoticons. Você não tinha as carinhas pra você clicar, né? Você tinha que fazer o atalho ali no teclado. Decorar as carinhas todas, cara. Isso era, tinha gente que sabia todas as carinhas. E era bom que a gente fazia toda uma curadoria pra ter os melhores emoticons que combinassem com o seu estilo, a sua tagline, as cores do MSN. O MSN era maravilhoso. Cara, MSN... MSN e Orkut, né? São as redes sociais do coração de qualquer brasileiro, cara. Não tem como não lembrar, não sentir saudade. Era muito bom, velho. Primeira vez que você recebeu um depoimento no Orkut... Não, era status, né, muito, cara? Muito parceiro na escola. Depoimento era... As comunidades do Orkut, né? Vocês fizeram parte de alguma comunidade maneira que vocês lembram, assim, que... Ah, tinha as que todo mundo participava, né? Odeio acordar cedo. Eu tinha bastante do Chuck Norris. Chuck Norris era o rei do Orkut. Tinha várias, sei lá. Chuck Norris conheceu o pai antes dele nascer. Teve várias coisas assim, tipo... Eram coisas muito engraçadas, assim. E eu acho que eu também comecei a aprender informática nas comunidades do Orkut. De tentar descobrir algumas coisas, pegar os links. Link pra baixar música eu também pegava muito no Orkut, assim. Tinha umas comunidades que você entrava e a galera realmente se ajudava. É uma coisa que, tipo, o Facebook até resolveu um pouco agora com os grupos, mas não chega nem perto do que era no Orkut. A Orkut era uma coisa muito forte mesmo. É, eu acho que sim, o Facebook e essas novas redes sociais, elas tratam muito de status, sabe? Eu vejo um pessoal muito vaidoso nas redes sociais. É o cara que sabe de tudo, é o cara... Então, assim, e no Orkut não tinha isso. Você não sabia quem era aquela pessoa. Você só via a fotinha dela lá e o nome, sabe? Você não tinha a timeline dela passando na sua cara. Ela não precisava mostrar quem ela era. Então, acho que essa coisa, assim, até porque também tava começando, a galera era isso aí. Ah, vamos aí, vamos mexer, vamos descobrir, né? Atualizava muita coisa. O Windows atualizava direto. A galera acha que o Windows atualiza muito agora, mas assim, a gente atualizava de versão, né? Saiu o Windows 93, depois 95, aí 96, aí o 98, 2000, era assim, mudava de Windows a cada ano, né? Então era muita coisa nova. Total, acho que a gente estabilizou um pouquinho no XP, que tipo, ali deu uma suavizada, que ficou um bom tempo, mas também vinha muita atualização, porque era muito hackerzinho, muita coisa assim, e era muito difícil de mexer, mas eu tenho saudade do Windows XP, a musiquinha de abertura. Jogar pinball no XP, vocês lembram disso? Nossa, quem teve a genial ideia de pôr pinball naquele computador? Que é a coisa mais maravilhosa que tinha, eu perdi muito tempo ali. Era maneiro, cara, eu fiz o curso de computação, né? Quando a gente era criança, foi obrigado, né? A primeira coisa, curso de computação na cidade, vai fazer, né? Fazer, isso é o futuro, não sei o quê, né? Isso é o futuro. É o Windows XP, né? O Windows XP, que eles ensinavam, né, antigamente e tal. Aí eu não tinha computador em casa. Daí meu pai falou, então depois de terminar o curso, nós compramos o computador. Aí terminou o curso, o pai falou, aí comprou um Windows 7. Aí eu perdi. Falei, pô, o que adiantou todo esse curso? Não era o mesmo Windows? É verdade, tinha um... Nada a ver, né? Era a mente do cara. Sim, a gente fazia um curso pro sistema operacional. Não era nem pra, tipo, pras outras coisas. Sim. Nossa, que loucura, velho. Nossa, tinha aqueles negócios de descompactar disco... De... Nossa, eu lembro que você aprendia tudo a mexer nessas coisas. Hoje você nem faz isso mais, né? Não. Era o sistema. Nossa, mesmo. Nem Nossa. Faz. Nossa, é verdade. E, tipo, é bem doido. É que nem você falou. Eu comecei trabalhando com informática, rádio, fazer manutenção, formatando um computador pra fazer um dinheirinho, assim. E ir pra Lan House depois. Jogar CS. E eu formatei muito computador, formatei computador com disquete pra instalar o Windows 98, que não era um CD que você põe, não. Eram 6 disquetes na sequência, que você não podia demorar, senão o computador desligava. E, cara, era uma outra coisa, tudo era muito trabalhoso. Agora deixa eu puxar uma coisa aqui que eu acho que vocês vão lembrar também, que é muito nostálgico, que é videogame de fita. Caraca, Mega Drive. Mega Drive. Soprar fita. E Super Nintendo, cara. Nossa, que você soprava que trem babava tudo. Era uma loucura. Dava uns tapas no videogame pra ele funcionar. E ele funcionava mesmo na base do tapa. Era um guerreiro. Meu videogame, meu Mega Drive quebrou várias vezes. Não sei se vocês chegaram a ter Mega Drive, mas o Mega Drive tinha um problema com o botão dele. E aí direto ele quebrava às vezes. E aí eu colocava uns palitos de dente assim pra ficar segurando e o videogame não desligar. Porque eu não, porque você subia assim, desligava o videogame várias vezes, eu tava jogando alguma coisa, um Sonic da vida, e aí acabava no meio e não tinha save, e eu tinha que começar tudo de novo. Primeiro videogame, cara, era um aqueles PlayStation, não sei se vocês estão ligados, aquela cópia, tem até hoje pra vender, é o mesmo preço, que lá nunca baixou o preço, sempre foi R$40. PlayStation, nossa, é verdade, tinha arminha. Sim, o pai comprou um daquele, de segunda a terceira mão, nem na loja foi, e não queria deixar jogar na TV, que tinha lenda, que se você colocasse o videogame na sua TV da sala, estragava a TV, né? Tinha essa lenda. Ah, verdade, velho. Caraca, nossa. Que mãe que nunca falou isso, né? Desliga isso aí, senão vai estragar a TV. Aí ele foi na esquina ali com o perigo do Chris lá, né? E comprou uma televisãozinha de tubo preta e branca, cara. E não tinha entrada de áudio e vídeo. Aí tivemos que fazer uma gambiarra e ligar áudio e vídeo naquela paradinha da antena, da anteninha que pega sinal analógico, né? Sim. Como é que é o nome lá mesmo agora? É uma gambiarra danada pra poder jogar. O Mega Drive, ele era aquela entrada da antena. Pelo menos o que eu tinha. Sim, é ele isso. Ele não mesmo. Era aquela entrada AV. Né, ele, não, não ah. me, se eu não me engano, ele tinha também a entrada AV, Mas o que usava mesmo era o da entrada da antena. É isso aí. Aí você não via televisão nem nada, tinha que ligar ali. Sim, acho que só o Mega Drive 3 vinha com a opção de você comprar um cabo que vinha com AV. Que era tipo assim, era quase ninguém que tinha. Aí você tinha que ligar com os fiozinhos da antena lá, fazer a gambiarrazinha, tacar um bombril. Caraca, velho. Nossa, eu joguei muito. Nossa, é muita. Eu tinha dois jogos no Mega Drive. É, o Mega Drive eu joguei muito, sentia muita falta de memory card. Eu lembro que depois, uns anos depois, eu ganhei o Nintendo 64. E aí era maravilhoso, porque você podia salvar as coisas. E, nossa, eu joguei ontem, eu vou continuar do mesmo lugar, não preciso começar tudo do zero. E isso era incrível, incrível. O Nintendo 64, aquele jogo do Mario, o Mario 64, que era 3D... Nossa, aquilo era loucura, cara. Aquilo era bonito demais. Nossa, tá doido, o bichinho mexia em todas as direções, velho. Nossa, era muito louco aquilo, né? Total, e o controle vibrava. Foi o primeiro videogame que o controle vibrava. Assim, falou, nossa, olha o controle vibrando. Que incrível. Um lag de alguns tempinhos. Sempre. A semana mais maneira da minha vida foi quando eu peguei Catapora. Aí não tinha memory card, né? Então eu passava o dia inteiro e a noite inteira com o videogame ligado pra tentar zerar o Mario. Deu pau no videogame antes de terminar o jogo. Nossa, que incrível. Eu joguei o... Porque era a disputa na época era o Mega Drive e o Super Nintendo, né? Aquele quadradinho que tinha as manetes bonitinhas. E sim, eu joguei os dois porque eu tinha um vizinho que ele tinha o Super Nintendo e eu tinha o Mega Drive. Então, ou a gente tava na minha casa jogando ou tava na casa dele. Então, eu tinha poucos jogos. Eu tinha dois, três jogos. Eu tinha um Top Gear, um Range of Street, acho que era o 2. Que incrível. Que era muito bom esse jogo, cara. Era muito bom. Muito e bom tinha mesmo. Um joguinho de basquete da NBA. Então, tinha esses três. Nem Sonic eu não tinha, cara, no Mega Drive, que era o melhor jogo, né? Mas esse Range of Street, cara, era muito bom, velho. Nossa, a gente passava horas jogando. Nunca consegui zerar ele. Nossa, e era um clássico total. Até fizeram um remake assim, só que eu gostava do 2D e daquela coisa simplinha. Eu até sinto falta, às vezes, nos videogames atuais, que a galera trampa muito em gráfico, muita coisa assim. E, tipo, falta aquela emoção de você, talvez, se fuder muito pra jogar e... E isso era muito bom, era que me fazia jogar videogame. Tanto que hoje eu nem jogo mais videogame, acho que eu nem tenho mais videogame. É, eu lembro muito esse jogo mesmo, me marcou muito. Era por causa das músicas, sabe? Ele tinha música mesmo, assim, não era só aquelas musiquinhas de beat, né? Tipo Mario, que é só aquela musiquinha. Ele tinha música mesmo com ritmo, você ouvia bateria, alguns outros instrumentos. Então, quando entrava o chefão da fase, né, mudava a música. Ah. Então, dava todo um clima, assim, era muito da hora esse jogo, né? Caraca, é muito bom. Mas hoje, se o jogo fosse difícil de passar igual aquela época, e não tivesse como salvar, acho que, como ele falou, a tecnologia Nutella hoje é pesada, não ia muito no jogo, né? É, não sei. Eu acho que a gente era bobo mesmo, cara, e não tinha muito... Tipo assim, a gente não tinha muita condição, assim, isso. Fora, sei lá, se alguém tivesse os pais, tivesse um emprego muito bom, porque jogo era caro, velho. Era caro mesmo, assim. Então, da mesma forma que é hoje, né? O jogo de videogame hoje em dia ainda é caro. Então, assim, não dava pra comprar. Aí você fazia o quê? Você tinha que jogar aqueles que você tinha. Mesmo se você conseguisse zerar, você ia jogar de novo. E a gente... Ah, velho, era... A galera de hoje em dia não tem noção do que é você... ver uma coisa pela primeira vez, sabe? Porque eles já tem as coisas muito assim, sabe? No dia a dia. Mas sei lá, imagina assim, depois que você tem uns 10 anos, você nunca viu, 10, 12 anos, você nunca viu uma coisa, aí chega aquela novidade assim, sabe? Pô, aquilo é a oitava maravilha do mundo, cara. É verdade, a gente era surpreendido todo ano, ou a cada 2 anos, com uma coisa assim muito diferente, muito incrível... Seja com videogame, ou com um aparelho tecnológico, ou com alguma rede social, com alguma coisa assim. E hoje é bem mais difícil, essa nostalgia que a gente... Essa nostalgia, esse sentimento de, nossa, o mundo mudou, sabe? Hoje é muito mais difícil. Mas vocês acham que é por causa da inovação que tá menor, ou é porque a gente já tem muita informação do que vai ser lançado daqui pouco tempo? Eu acho que tem muita informação, cara. Antes de chegar... eu acho que já é muito, sabe, já é muito bombardeado. Antigamente, realmente, você tinha esse efeito de surpresa, assim, você era pego de surpresa. Hoje em dia, você já fica esperando, sabe, pra gerar esse hype, né, você já fica esperando. Eu acho que isso é um grande ponto. É, e eu acho que também a gente tá muito exigente também, porque hoje a exigência eu acho muito alta pra qualquer coisa, sabe, qualquer filme tem que ser bom, não existem mais coisas medianas, sabe, ou é uma coisa é ruim... muito bosta, ou é a coisa melhor do mundo, sabe? A que estourou e sei lá o quê. E a gente perdeu esse meio, assim. E a gente também se surpreendia com as coisas que estavam ali no meio. Essas coisas hoje pra gente é tipo commodity, a gente não quer mais. Uhum. Mas tipo, você poder conversar com a Google Assistente ou com a Siri, cara, tipo, isso é muito inovador. A gente perdeu a ideia de que isso é uma coisa muito grandiosa, né? Vou dar um exemplo de como que a gente era tão assim com tecnologia. Porque assim, tinha o celularzinho, né? O tijolinho. Até o 1100, sim, aqueles da Nokia, né? Que o 1100 tinha lanterninha. Era muito da hora aquilo. Aí depois veio o V3, né? Porque tinha os celulares, nossa, de flip, né? Que é aquela tela que levanta. Mas o V3, cara, ele era muito diferente, assim. Porque era, os celulares, eles eram aqueles tijolinho mesmo, né? A gente chama de tijolinho porque ele era um tijolinho. O V3 não, ele já era esse formato mais smartphone, sabe? Mais plano, né? Ele não tinha tanto, a altura dele ali não era tanta. E o flip, ele ficava aquele negócio bonito, cara. Então, assim, a galera doidou com o V3. Todo, nossa, o V3, V3. Então, eu nunca esqueço desse celular por causa disso. Que era, pô, alguém, o cara que chegava na escola com o V3, nossa, ele era o rei da escola. Total. Nossa, minha prima tinha um e ela deixava eu mexer, cara. Eu lembro que tinha uma função de tirar, tipo, mais de uma foto ao mesmo tempo. Tirava umas 5 fotos atrás da outra, assim. E daí eu queria pegar... Atirava uma pedra e queria pegar ela nos frames, tá ligado? Nossa. Aí não dava certo, né? Nossa, que incrível. Vocês já pegaram uma foto muito antiga, assim, de você digital... Seja de um celular, assim, de uns 10 anos atrás, e tentou abrir ela hoje. Pois não. É, imagina o tamanho que vai ficar na, cara, na tela do notebook, né? É ridículo, porque as fotos são uma qualidade. Sabe aquele meme muito velho, muito ruim, sei lá o quê? É pior. É muito ruim. E a gente ficava muito feliz, velho. A gente contava com muito pouco. É, verdade. Eu lembro também daquele Sony Ericsson, laranjinha também, que também foi uma febre. Esses são os celulares que marcaram a geração, que a gente começou a se tornar mais exigente, já começou a ter mais acesso a várias coisas, assim. E é muito bom. O Sonic Ericsson, ele era muito especializado com música, né? A galera que gostava de escutar música preferia ele, porque ele tinha várias funções ali, né? Então ele era muito visado por causa disso. É, então, que ele conseguia ter um cartão de memória de 32 megas. Era essa a vantagem dele, assim. É tipo, 32 megas você vivia. O cara fica puto com o celular de 8 GB hoje. Cara, nem tem mais, né? Mas, 8 GB é muito pouco, né? O tanto de informação que cai no seu celular hoje, né? Vai muito rápido, cara. Sim. É verdade. Cara, uma tecnologia, assim, que eu vistei aqui, que eu não sei a época que foi inventada, assim, mas eu lembro que meu pai não tinha carro, mas meu tio tinha, e eu, quando eu vi, foi incrível. Aqueles GPS que mostravam os radares e te indicava o caminho, e aí você não precisava mais de um guia quatro rodas. Caralho, isso é muito... Eu lembro que meu pai comprou um desse. Isso é muito incrível, eu achava demais. Eu falei, nossa, olha, ele sabe que aqui tem uma curva, como é que ele sabe isso? E, caraca, era muito bom. E hoje, tipo, todo mundo tá no Waze e no Google Maps, aí ninguém usa mais. Meu pai comprou um GPS desse. Na época a gente viajava muito pra praia, aí ele comprou, acho que foi até lá em Aparecida do Norte, que lá tem muito essas muambas assim, né, no shopping lá. Muito. Aí ele comprou lá, uma vez que nós fomos lá e comprou, aí nós voltamos na viagem de volta, mexendo lá, botamos o endereço aqui de casa, aí a expectativa era assim, se ele ia acertar o ponto da casa mesmo, sabe, quando a gente chegasse aqui, se ele ia terminar no destino. Eu lembro que ele errou uma casa, sabe, a gente, nossa, ele errou só uma casa, não sei o quê, então é muito bom mesmo. Oh, era muito loucura. E hoje em dia isso tá tudo dentro do smartphone, né? GPS, máquina fotográfica, foi tudo pra dentro de um aparelho só. Pois é, isso é incrível. Você tinha vários aparelhos pra... Porque um aparelho só faz hoje, né? TV, rádio, GPS, telefone, né? E hoje tá muito fácil, muito acesso. E lembra do fax? Caraca, velho! Nossa! chegaram a usar alguma vez? Pedir algum documento e ele agora só pede por fax? Cara, eu não cheguei a usar não, mas meu pai, eu lembro que ele falava muito que usava por causa da empresa, mandar documento pra sede em Belo Horizonte, aí era tudo por fax, né, não tinha internet, praticamente e-mail, né? Quase nunca usava. Eu era TI, então eu instalava fax pras pessoas até 2012, acredite, não morreu tão tarde assim não, as pessoas ainda utilizam fax. Ainda utilizo, eu converso com o pessoal do meu trabalho e aí as pessoas pedem impressoras com fax. Tipo, principalmente hotel, esse tipo de coisa. E é bizarro, né, velho? Porque por que fax? Como que você vai mandar um fax pra uma pessoa, velho? Sério? É impossível. Dá muito trabalho, cara. De vez em quando alguém pede algum documento em fax, algum, sei lá, algum documento atende errado, tem que mandar por fax e você tem que procurar um site que pega o e-mail e converte ele em fax pra você mandar pra pessoa. Dá um trabalho danado. Mas explica aí pra quem, né, nunca ouviu falar o que é um fax. É, o que que é? Como que funciona um fax? Tecnicamente falando, tipo, é uma linha de telefone. Você manda dados, fotos pra uma linha de telefone. É quase um SMS. É um SMS que você faz, só que num telefone fixo. Pra uma outra pessoa ter exatamente esse aparelho e poder ver esse SMS num outro telefone fixo e imprimir pra você. É basicamente isso. Você podia fazer assinatura, ele pegava exatamente isso, ele escaneava e transformava o seu desenho num SMS pra mandar pras outras pessoas. Como se a pessoa tivesse uma scanner, né, uma multifuncional na sua casa, aí ela escaneia um documento, manda por e-mail, a outra pessoa tem uma impressora lá do outro lado, ela recebe o e-mail e imprime. Só que você faz isso tudo por linha telefônica. Sim. Sem internet. Nossa, e era muito trabalhoso, porque você tem que esperar exatamente o momento certo pra apertar o botão, porque senão a linha cai, e se a linha cair, a pessoa tem que escanear de novo do outro lado e mandar de novo pra você. Então, a média de tempo pra você mandar um fax era uns 15 minutos. É uma coisa de louco, velho. Você usa como endereço o número do telefone, né? Não é o endereço de e-mail, né? Que é hoje em dia. Mas é algo incrível. Alguém pensou nisso e falou, vai dar muito certo, né? Deu para algum tempo, né? Até hoje. Muito tempo, cara. Pô. Muito tempo. E era louco. A galera ligava assim, ai, desculpa, eu queria um sinal de fax. Ou você tava trabalhando na empresa, você atendia o telefone, aí ficava um barulho. Um barulhinho de telefone, aí você tinha que transferir pro fax. Era loucura, assim. Porque até o barulho era ruim, não era nada trabalhado pro usuário. Não, e falando, aproveitando o fax, tem a impressora de jato de tinta. Vocês lembram, né? Porque hoje em dia a maioria é laser, né? Ou então, os cartuchinhos, eles são melhores. Mas antigamente era um tubão, assim, de tinta mesmo. Parece que era tinta de pincel, alguma coisa assim. Às vezes até estourava, quando você mandava recarregar, costumava estourar e manchar o papel todo, manchar a impressora toda. Cara, era muito ruim, eu já sujei várias vezes a mão com isso aí, que você colocava assim, aí estourou, puf, já era. E aí você ficava com a mão manchada, tipo, uma semana. Fácil. Esse é o lance de economizar na tinta, né, cara? Você tinha que economizar, né? Não podia ficar qualquer coisa tá imprimindo, né? Porque era complicado, Sim. Tem que ir lá no lugar que troca na gráfica pra eles botar a tinta pra você. Na Lan House, né? Muitas vezes era na Lan House mesmo. Tinha propaganda SBT que eles vendiam cartucho pra você recarregar em casa, uma máquina pra você recarregar a impressora, cara. Não sei se vocês lembram disso. Ah, é? Eu tava aqui pensando, falei, meu, eu lembro de alguma coisa do Silvio Santos falando sobre impressora. Eu tenho quase certeza que tem algo sobre, assim, ó. Que era muito doido. O Silvio Santos era doido, né? Ele se metia em qualquer negócio. Tanto que ele que lançou um dos primeiros provedores de internet, aquele Sol. Sim, era muito usado, né? Era tão usado que ficou ruim, né? E daí não tinha banda pra todo mundo. Cara, o Silvio Santos é rei demais. Visionário, né? Ah, ele é. Pô. Momento cultural. O Crider, fala pra mãe. No momento cultural aí, eu vou indicar aí. Recentemente eu comecei a assistir essa série nova que saiu no Netflix, a Titãs, que parece ser muito boa, assim. Curti, tem uma historinha legalzinha, tem umas partes assim que cansa, mas no geral é uma boa série pra você passar um sábado, assim, não quiser fazer nada pra fazer. E também vou recomendar também o podcast que eu produzo lá, o Itera Ideia, podcast de design aí pra todo mundo. Então, se você é designer, se você não é designer, tem interesse sobre design, sobre o X, sobre tecnologia voltada pra design, cola com a gente lança aí uns dois por meses. A gente tem um grupo no Telegram também que a gente tá sempre conversando, trocando ideia, e tem uma galera super firmeza que tá sempre lá. Vou deixar, se vocês quiserem achar no Twitter, eu tô sempre por lá, vocês podem procurar o MC Vadog no Twitter, mas do podcast, procurar Iterideia, de iteração, Iterideia, tem o nosso Medium no Iterideia, e tem também no Twitter. Se vocês me caçar no Twitter aí, M Silva Doug, vocês já vão me achar. A gente também tá no Spotify, então é bem fácil de escutar e ter ideia aí. Valeu aí, Guilherme. Paulo, tem uma indicação aí? Ah, uma indicação de tecnologia, acho que todo mundo já viu o filme, mas pra quem não viu, tem que ver, que é O Jogo da Imitação, a história do Alan Turing. Nossa, né? Incrível esse filme. Muito bom, né? Conta a história deles tentando decifrar a criptografia alemã, né? É um filme muito denso, mas é top, meu cara. Você emociona assistir o filme todo, tá? Minha rede social aí é o Paulo Zanella no Facebook. Tem um Twitter lá, mas não escrevo muita coisa lá. Mas tem o meu site, que depois o Guilherme, se ele quiser, ele vai colocar na descrição, que é o Insolente Miserável. Lá a gente escreve alguma coisa sobre política, sobre o que tá acontecendo no momento aí na internet. E aí vocês dão uma olhada lá, se gostar, curte o... compartilha o site lá. Ah, beleza. Eu vou indicar uma série, assim, que eu tô acompanhando, ela tá na, acho que é na quarta temporada, e ela tá saindo semanalmente na Netflix, que é o The Good Place. Cara, eu tô gostando muito dessa série, velho. Ela tem umas tiradas muito boas, uma sacaneada, assim, com a humanidade, sabe? Que é um grupo, é uma mulher, né, na verdade, é uma mulher que vai parar no bom lugar, né? Eles não chamam de céu, mas é uma ideia de céu. Então ela vai parar num bom lugar, mas ela é uma pessoa bem escrota na vida terrena. E ela acha que tem alguma coisa errada, sabe? E quando o cara que recebe ela fala toda a vida dela, como que ela foi boa, ela percebe que tá se tratando de uma outra pessoa, que não é ela, né? Que eles se enganaram, que ela tá errada, que ela não devia estar ali. E aí ela fica nesse terror, né? De, nossa, se eu não devia estar no bom lugar, eu devia estar onde, então? Né? Mas eu preciso me manter aqui, eu não quero ir pro lugar ruim. Então é uma série, assim, que... muito boa mesmo, assim, me surpreendeu. Eu tive uma certa resistência com ela, porque tinha muita gente falando dessa série, e às vezes eu fico meio assim, já caí em muito hype ruim, né, 13 porquês, essas séries assim, caí em muito hype ruim, então eu, às vezes eu fico com o pé atrás, sabe? Mas essa série realmente é de tirar o chapéu, o tempo de comédia deles, as piadas, como eles trabalham cada personagem. Não é aquela série que foca em um personagem só, ela foca em vários personagens, trabalha, você gosta de todos os personagens. Então, assim, é aquele nível de sitcom ali de Friends, de How I Met Your Mother, dessas séries tops, assim, que todo mundo considera. Então, fica a dica aí. The Good Place. Eu até reforço, eu já assisti as últimas que saiu, tô esperando a quarta ansioso, e a primeira temporada foi um pouco mais devagar, ela não tava me pegando. Chegou na segunda temporada, principalmente, foi, caraca, que série incrível, porque aí eles conseguem abusar muito mais do ambiente que eles construíram na primeira temporada, que já era boa, mas você vai entendendo, ah, vai ser óbvio, mas é nada óbvio. É uma série que surpreende, assim, me surpreendeu bastante, é muito boa. E é isso aí, galera. Chegamos aí no final de mais um episódio Papo de Calçada. Reitero aqui, né, os agradecimentos ao Paulo e ao Douglas, né? Muito obrigado aí por ter participado com a gente. Reforço também que a casa está de portas abertas, sempre que quiser chegar, trocar uma ideia, é só falar, entendeu? Deixa eu participar aí, vamos gravar de novo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a você que nos ouviu. Lembrando que nós estamos aí nas redes sociais, @papocalçada. É só procurar Facebook, Twitter. Ajuda a gente aí. Compartilha os nossos podcasts. Compartilha o episódio. Se você gostou, comenta. Tá? Papo de calçada podcast.blogspot.com é o nosso site, nosso blog. A gente tá com podcasts novos, né? Tem o Remix, que tá lá desde o ano passado, um podcastzinho solo, mas também tem o TV na Calçada, que acabou de estrear em janeiro com séries, a cada 15 dias tem uma série comentada e discutida lá pela equipe do Papo de Calçada, então vale muito a pena conferir, então procura lá, tem os nossos textos, e é isso aí galera, até a próxima semana, obrigado pela companhia, valeu! Valeu, pesada!